mancha, soldado de Cristo. Vento sem rumo, muda vidas. Difícil mesmo é não pregar pra Cristo. Vaso a corda que Deus tá voltando, então larga do mundo, aceita Jesus Cristo. Glória nós vai, a gente louva o Pai, então vamos pra minha igreja comigo. Corre, varão, que Deus é teu amigo. E a salvação só encontra em Cristo. Por onde eu ando, eu sempre tô com a Bíblia. Jesus me recebendo com sorriso. O amor de Jesus é meu abrigo. Espada de fogo do anjo de Cristo, que tá me protegendo mesmo que eu sigo o caminho de Cristo. Meu Pai é luz, Jesus Cristo me guia. Deus é a luz, então pega a tua Bíblia. Os mil vasos no mundo e Deus vai te tirar. O varão pega a Bíblia. Se tu quer subir, subi lá. Ele é o Senhor do infinito. E agora que Deus tá comigo, ganhei a salvação. E eu me sinto rico na graça de Cristo. E a gente tá orando pro Pai. E Jesus te ama demais. Já faz muito tempo que Jeová te chama. E ele quer te ver vaso pregar.